É manos morrendo aqui, manos morrendo ali, é manos morrendo no Haiti. Agora dá pra refletir que a vida se vai em segundos sem você reparar o que aconteceu. Só sabe quem é a vítima do que ocorreu. Foi sem tempo de despedir de quem um dia o amor. Foi sem tempo de pedir, agora não, por favor. Chegou a hora, agora já era. O que passou, passou. Hoje como nunca, quem gosta faz ser criador. Lembrar dos momentos bom vividos em sua vida, aprendendo a dar valor ao que virou rotina. Todo dia a mesma vida enjoa e sem valorizar. A saudade faz com que você se julgue ao pensar que poderia ter dito mais do que pouco dizia. E curtido com a família, encontrará esta fazia. Talvez pra aumentar o lucro familiar, que você ficou cego pensando em dinheiro ganhar. Agora já era, já é tarde demais. Você for passado, volte pra você, sua paz. Deus devolve quando vê que você aguentou demais. Recusá-la quando menos se espera, isso não, jamais. É manos morrendo aqui, manos morrendo ali, é manos morrendo no Haiti. Agora dá pra refletir que temos que se colocar no lugar de outra pessoa pra poder valorizar as coisas boas. É manos morrendo aqui, manos morrendo ali, é manos morrendo no Haiti. Agora dá pra refletir. Não espere perder quem você ama, pois quem não pensa hoje, amanhã, sempre se engana. Não espere perder pra depois dar valor, pois quem foi pro além nunca mais aqui voltou. É a natureza da vida, morreu, tudo acabou. No futuro próximo irá acertar as contas com o Senhor. Começa a pensar em seus atos agora e vê se não demora. Quando menos se espera, pode chegar a sua hora. Talvez sem nem tempo de pedir perdão. Demorou, tempo passou, mas só Deus sabe que decisão ele tomou. Você deve deduzir por tudo que já aprontou, pelo que passou em sua vida. Você pode ter esquecido, mas Deus lá de cima avisa e frisa cada passo, cada ação que você fez. No dia a dia, ano e ano, de mês em mês, a vida é como uma caixinha de surpresa. E quem te ama quando te pega, ganha a tristeza. Com a certeza que muitas lágrimas irá rolar. Com a certeza que somente Deus pra aliviar a saudade daquela pessoa que entre nós já não está. É manos morrendo aqui, manos morrendo ali, é manos morrendo no Haiti. Agora dá pra refletir que temos que se colocar no lugar de outra pessoa pra poder valorizar as coisas boas. É manos morrendo aqui, manos morrendo ali, é manos morrendo no Haiti. Agora dá pra refletir. Não espere perder quem você ama, pois quem não pensa hoje, amanhã, sempre se engana. Pois quem não pensa hoje, amanhã, sempre se engana. Não espere perder pra depois dar valor.